amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer. Necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair.